Los Simpsons. Está 4 a 9 para os Simpsons. Homer tem a posse da bola e procura alguém para receber. Todos estão marcados. Ele vai avançar. Caramba, mas é por isso que ele fica com o controle remoto? Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News, Rio. Ai, esse piso está solto. Vou ter que chamar algum faz-tudo. Por que você fala desse jeito? Com uma pausa entre as palavras. Tá querendo dizer que eu não faço nada? É assim que se fala. Faz tudo. É faz tudo. Foi o que eu disse. Faz tudo. Marjorie, existe a profissão de faz tudo e existem homens que fazem tudo. Qual deles está dizendo que eu não sou? Me diga. Um faz tudo. Aceita, meu camarada. Você é inútil. Só serve como peso de papel. Vou pesar em você. Homer, querido, trocar um piso é algo que realmente necessita de um profissional. Eu sei como trocar um piso. Todo homem sabe. Falamos sobre isso o tempo todo. Reboco? Acho que não tem volta o que eu comecei aqui. Aqui está o piso. Divirta-se. Faz tudo. Lisa, filha, tem alguma ideia de como se trocar um piso? Aqui tem um tutorial em vídeo sobre como trocar piso. Não sei se preciso de um tutorial inteiro para me ensinar a trocar. Estou deslizando, deslizando. Finge que está passando o dedo numa cobertura de chocolate. Tá bom, é assim? Ah, viu? Isso aí. Tem chocolate aqui mesmo, hein? É perfeito, tá legal. Olá, se você está vendo esse vídeo é porque tem um trabalho que precisa ser feito, mas você é muito mão de vaca para poder pagar. Caraca, esse cara leu meu pensamento. Bom, trocar um piso é uma tarefa simples, desde que o substrato embaixo do piso não esteja podre. Uma vida sofrida. Se o seu substrato estiver podre, colocaremos uma música bem alta para que você possa xingar. Porque eu nasci proprietário, hein? Em suas marcas, preparar já! Perdedor! Puxa vida! Oh, por que todo mundo tá passando a gente? Você sabe como eu tenho medo de descer ladeiras de trenó! Oh. Viva os que vivem só! Ai, não posso morrer agora. Fiz até meu dever de casa. Caramba, foi mal. Na primavera eu pego pra senhora. Porcaria de carro inútil. Sempre lutando pra ir pra esquerda quando eu queria ir pra direita. Era meu único amigo. Agora pegue a esponja, limpe o excesso de rejunte... E está pronto. Oh, meu Deus, está exatamente do jeito que deveria ficar. Eu fiz trabalho de homem. Meu herói, fico feliz em dizer que eu me enganei. Vou deixar a Maggie e fazer um lanche para você com bacon. Um sanduíche de bacon de desculpas. O quê? Não, não, não, não. Oh, eu cimentei a gata. Se ela morrer, vai empestear a casa toda. E as crianças gostam dela. Maldita gata inteligente. Ela passou do chão para dentro da parede. Aqui, gatinha, gatinha, gatinha. Mais reparos? Marge, preciso te contar uma coisa. Eu sabia. Não sabe fazer nada. Não, você não sabia nada. O que eu ia dizer é que eu não vou ficar só no piso. Ah, não. Quando você é picado pelo bichinho das reformas, não consegue parar. O que você acha de ter água quente em nossa banheira de novo? Ah, vou pegar a letrinha no registro na caixa de joias. Não demore muito. Faz tudo. Faz tudo. Tá legal, gata. Vou te tirar daí amanhã, mas vou te dar o jantar. Lasanha, que eu sei que os gatos gostam. Nada demais aqui. Só tô ajoelhado na frente da tomada apreciando o milagre de Thomas Edison. Olha, Rit, tem duas opções, debaixo da cama ou no armário. Bom, olha só, eu acho que eu vou escolher o armário. Ai, minha nossa, isso parece meu auge quando eu morei em um carro. Quando tem bastante multa no para-brisa, fica parecendo uma cortina. Oi, bom dia, chefe. Aí, do que você gosta no café? Porque eu tenho açúcar e algo chamado... Não pode ser vendido separadamente. Olha, eu acho que não deve ficar muito à vontade aqui. Está bem, imaginei que diria isso, mas... E se eu tornar isso agradável para você? Se me esconder aqui, te darei $1 por dia. Aqui tem uma semana de adiantamento. Isso! Eu sou um senhorio! Trompete de festa, bolas de bicicleta, selos, espeto para milho, pentes, lenços. Triplo menta. Salada de repolho. Living at my mama's house, we'd argue every month. I was trying to get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? Gorjeta. I gave you the keys, so you bring it right back. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the... Desculpa, gata, eu tive que trabalhar. Depois teve uma perseguição da polícia no noticiário, tive que ver até o fim, e aí o cara acabou preso num beco sem saída. Eles nunca fazem o que eu grito pra fazerem. Ah, você tá no teto! Não use o degrau de cima. Governo idiota, tentando nos manter embaixo. Onde o Bart está arranjando esse dinheiro? Café do Krusty. Atum. Elisa, o que a senhorita pensa que está fazendo? Vamos, pode contar ao Dr. Atum? Tá, eu admito. Acho que o Bart está aprontando alguma, então vim bisbilhotar o quarto dele. Nada de bisbilhotar. Sabe o que dizem sobre a curiosidade? Matou o gato? O gato está bem. Pare de perguntar sobre isso. Perca uma boneca. Deixe-nos tirar sua selfie. Adivinhe seu preconceito. Aceito doações. Oi, chefe. Temos um probleminha aqui. A senhora me deve 3 semanas de aluguel. Ahá! Bart Simpson, você está explorando cruelmente uma pobre, desafortunada mulher. Então vai contar pra mamãe e ela vai expulsar a Rita de casa. Menina, você não tem coração? Não, só cérebro. Sem coração. É, ela parece até uma guarda de estação em miniatura. Agora tenho que cantar pra comer. Eu compus esta canção há alguns dias. É uma canção sobre perda. It was a cart meant for shopping. It came to mean much more to me. It held the pan I cooked my slop in my old PlayStation 3. It was my home and my place of worship. It was my home. Dinheiro no lanche. Homem bom procura emprego bom. Não conte para meu atual patrão. Now you're just rolling underwater while Safeway wonders where you are. Lá, minha colega de quarto é talentosa. Se conheço minha gravadora Smithsonian, isso foi uma música folk apalachiana. Bem, eu sou de Lickskilly, Kentucky, pouco abaixo da trilha dos Apalaches. Jura? Ai, eu amo, amo, amo música montanhesa indígena. Ora, isso não é fascinante? Que bom que gostou da música. É? Eu gostei muito, muito, muito. Você quer dinheiro? Me desculpe, eu não tenho nada. Eu também sou musicista. Mas pode ficar na nossa casa. Ah, fechado! De volta ao armário do garoto. Não, Rit, você é um ser humano. Pode dormir no meu armário. Ora, Larilá. Quanto você cobra? Nada. Talvez possamos conversar sobre música. Oh, Garoto, qual é seu preço mesmo? Tá, só vamos falar sobre isso se quiser, mas seria uma honra. Tá bom, vamos lá. Ah, você se machucou. Não, isso é cauda. Vou arranjar um pano molhado. Eu dormi num pano e ele ficou molhado. Tá bem, conversa encerrada. Testando? Tá bom. Não, deixa a janela aberta. Gosto de grilos e da brisa da noite na música. Eles combinam muito mesmo. Você sempre gostou de música? Sabe, o primeiro som que eu ouvi na vida foi do violino do meu pai. O nome dele era Bascom Lee Boggs. Bascom Lee Boggs? Ele tocou com algumas influentes bandas apalaches, como Esmagado e Abraçadores de Primo, Larry Pintor e os Garotos Babões, Sue Uvante, seu órgão vestigial, e Blood Mary e os Canários de Minas. Seu pai te ensinou a tocar violino? Não. Ele ia me ensinar o banjo de caixas de charutos, mas antes de começar, ele perdeu a visão. Ah, não. Eu lamento. É, ele levou um tiro na cara. Sabe aqueles quebra-cabeças de deslizar as peças? Ele parece um desses agora. Minha mãe era uma incrível tocadora de banjo. Mas infelizmente ela também ficou cega. Jura? É, era inverno. E ela estava com um pouco de febre. E aí, ela levou um tiro na cara. Oh, puxa, Hitch, você teve uma vida muito triste. Mas quer saber? Isso vai mudar totalmente quando eu mostrar pro mundo o seu grande talento. Bom, eu não sei se o mundo vai me entender, mas, menina, é muito bom saber que você me entende. Está tendo um momento de emoção com alguém que tem tão poucos momentos assim. Isso nunca será esquecido. Ah, garotinha, me sinto de volta em casa, na pobre Apalácia. Obrigada. Tá legal. E 3, 2, 1... Oh, Barnes and Noble, oh, I am sorry to that your store has been shuttered. I miss your bathroom policy. I would sleep in your stalls for many a long day. É lindo, mas quero que saiba que realmente passei a detestar música. Que coisa triste. Eu queria produzir um show no parque de Springfield e precisaríamos das luzes e do sistema de som da escola. Luzes? Querida, não sabe a diferença de um refletor e um gobo? Mas achei que me ajudaria no que fosse possível. E por que você acha que eu ajudaria? Porque lá no fundo ainda tem uma parte de você que se lembra como a música pode ser mágica. Tem razão. Não vou suportar matar sua paixão. Ela viverá até pelo menos o terceiro ano quando você pegará a senhora Ortner. Então, eu reatei o namoro com o Jeff. Depois, é claro, percebi que houve um motivo para terminarmos. Que som horrível! Parece um idiota fazendo isso! Red May Boggs no parque de Springfield. Aprovado pela prefeitura. Patrocinado por Krusty Burger. Pijamas inflamáveis. Meu primeiro charuto. Pichado por El Barto. Com 1000 percevejos assados. Isso é maravilhoso. Pra comprá-lo, vendi minhas Malibu Stacys. Que, de um ponto de vista feminista, já não era sem tempo. Mas eu tenho um Ken que está em transição pra Stacy. Prova, prova, prova! Ouvi desde a segunda vez. Obrigada, Vossa Majestade. Eu aceito outro copo de refri. Lisa, Lisa! Que foi? Eu já te vi assim antes e termina muito mal. Ela vai partir seu coração. E seu coração é duro como bolha de sabão. Lembra como ficou triste quando aquela planta morreu? Ah, hoje é o aniversário de 7 meses da morte dela. Ai, meu pai, tudo de novo. Ah, quer saber, Bart? Se manda daqui. Pega a chave do papai, leva a gente pra estação de rádio e depois se manda. Espera a gente acabar, busca a gente e depois se manda. Oi. Oi, Homer. Estou precisando lavar roupa. Eu lavo. Tudo bem? Seu idiota. Agora sempre teremos que lavar a roupa. Vou lavar errado, então ela nunca mais vai me pedir. Homer, você é um gênio. Obrigado, cérebro. Eu não sou seu cérebro. Eu sou um coágulo. Muito bem. Vou entrar. Graças a Deus que nunca pus o isolamento. Percorro as paredes silenciosamente. Silenciosamente. Super silenciosamente. Onde mosquitos pregos. As línguas ásperas. Essa não. Ainda bem que não temos um cavalo. Trilha da Montanha. Voltamos com Trilha da Montanha. Comigo hoje a inigualável senhorita Reed Maybox, a bebê da família Box. Sou muito grande para ser um bebê. Se bem que minha mãe teve uma bebê de 10 quilos. Encantador, alguém nessa rádio fala como se não estivesse no velório? Não, todos nós falamos assim. E aí, Reed, vai fazer um show esta noite? Ela vai sim. Poderia contar aos ouvintes por que nunca se apresentou com seus irmãos mais velhos? Eles sempre me pediam, sabe? Eles diziam, Reed, vem aqui, pegue um banjo e toque uma música com a gente. E, sei lá, eu dizia, não, prefiro ficar aqui sentada no riacho, aplicando a minha droga. Entendeu? Peraí, o quê? É verdade também que você foi descoberta e depois virou as costas para as pessoas que te ajudaram várias e várias vezes? Ah, sim, sim, isso é um padrão que eu apresento. E você teria um analgésico forte? Olha, se tiver, não precisa dizer sim, basta piscar. Melhor fazermos um intervalo. Esclarecendo, eu não estou piscando. Ele tem sim, só não quer dividir. Não, não, Reed, por favor, diga que está reabilitada. Por favor, me diga que só falou sobre drogas, para que ninguém mais possa seguir seus passos. Por favor, me acalme, porque eu estou apavorada. Ah, garotinha, não vou te decepcionar. Você e eu, nós nos entendemos, né? Mas se eu não conseguir meu docinho, sou capaz de atirar na cara de alguém. Ah, tá dizendo que você atirou na cara dos seus pais? Eu sei lá. Isso não é o tipo de coisa que a gente se lembra. Sabe como é, né? Tá, vou embora. Tchau. Lisa, se ela atirar na sua cara amanhã, não se esqueça. Sua cara era desse jeito. Lisa com o rosto sem tiro. Enviar. Ai, ela não vai me decepcionar. Ela não vai. Eu tô salvando a vida dela. Tudo bem. Já me convenceu. Você tá fora de si. Como foi o campeonato de kickball de meninos e meninas? Tudo mentira. A Lisa tá escondendo uma drogada perigosa no armário dela. Você escondeu ela no seu armário também! Eu tava alugando por semana! Homer, você sabe o que está acontecendo em nossa casa? Por que está perguntando a Miau? Diga a mim! Homer, já sei sobre a gata. Também sei sobre o cachorro. Ele está bem. Eu já resolvi tudo isso. Você sabia? Foi muito sexy você fingir que era habilidoso. Mas a Lisa deixou uma mulher estranha de Kentucky morar em nossa casa sem permissão. E agora eu não sei onde ela está e eu acreditei nela. E temos um show marcado em 30 minutos. Oh, querida, vamos achá-la. Você distrai a plateia até nós chegarmos lá. Tá bem, vou tocar o meu sax. Isso só vai transformar uma plateia desapontada em linchadores. Cala a boca. Tá legal, se querem mesmo achar essa mulher, e eu recomendo que não, aí vai uma pista. A Hit geralmente tem cheiro de fluido de radiador. Para a terra do Cletus! It, precisamos te levantar, te banhar num lava-jato e te levar à apresentação. Fecha essa boca! Felizmente para você, sou fluente em embriaguez. Anda, levanta! Levanta você, Samanta! Anda, sua bêbada! É a vovozinha! Desaforada! Você é um grandíssimo mané! Ninguém diz o que eu devo fazer, nem você, nem a polícia. Ouviu, né, a polícia? Cletus, por que você deu uma espingarda pra ela? Olha, eu não dou arma de fogo pra ninguém não, viu, senhor? Ela deve ter pego ali no porta guarda-chuva. Ah, sua filhinha tem sido tão boa pra mim. Não posso atirar na sua cara. Vou te deixar surdo por uns dias. Tenho igreja amanhã, dá pra fazer no outro? Valeu. Pode desistir, ela não vem mais. Acaba de ganhar uma inimiga muito poderosa, a rádio pública. A nossa vingança só é possível por ouvintes como você. Olá, Springfield! Foram embora e eu nunca, jamais vou te perdoar por isso. As I went down in the river to pray, slipped in the mud and lost my way, found a bag of chips and half a Twix. Thank you, Lord, for this day. Oh, honey, I've been down, red back shoes and a bird. gonna stay. Está bem. Pode dormir no nosso sofá. Ah, muito obrigada, minha querida. Que horas fazem as vinhetas do sofá? Por volta de 11 da manhã. Não vai atrapalhar. Reabilitação entra e sai. Cobramos menos porque não trabalhamos muito bem. In the house next door to Flanders, there's a devil boy named Bart. Fatso's lost his catso, and the girl has a great big heart. The curtains all have corn cobs, there's a sailboat on the wall. There's a Selma and a Patty and a grandpa who is batty, a poo and a squishy, the three-eyed fishy, and they ain't aware that I took the silverware from the house next door to Flanders. Todos para dentro do túnel. In the house next door to Flanders, Mom's hair just scrapes the sky. The baby don't say nothing, and no one wonders why. Ui, esse lugar é mais sujo do que o túnel.